gosto muito dessa mulher. Fui de todas, mas hoje eu sou solteira. Tive a vida de putão que eu sempre quis. Agora eu só quero tacar nessa donzela. Eu gosto muito dela, me faz feliz. Então desce com a porra da perereca. Abre tua tcheca, rebola em mim. Desceu do salto, ajoelho, mamou, já era. Tragando a Eva, rebola lentinho. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Basta fumo da primeira vez. Taca, taca, taca. Taca a raba em mim, taca, taca, taca. Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela. Tive a vida de putão que eu sempre quis. Agora eu só quero tacar nessa donzela. Eu gosto muito dela, ela me faz feliz. Então desce com a porra da perereca. Abre tua tcheca, rebola em mim. Desceu do salto, ajoelho, mamou, já era. Tragando a Eva, rebola lentinho. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passa fumo da primeira vez. Taca, taca, taca. Taca a raba em mim, taca, taca. Seu, mas não mando pra ninguém. E se ele vazar, amor, eu não tive culpa. Os amigos que espalhou,

mais tarde tem rolê, vou partir pro bailão. Tô nem vendo, já tô divorciado. Hoje tem revoada e nós vai ficar chamando. Leva tua amiga que tá eu e meu chegando. Leva tua amiga. Eu já que nós fuma um, putaria rola fino. Só minha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta pode. Bebida cavalo branco, fila no final do rolê. E voada com as pimpessas. Só fica de peça que vai invitar. Puxei na minha funalinha, 5-7 de pepeca. Desce eu na boca, desce eu na boca, vê quem vai tá lá. Ele terminou com a ex, agora quer fuder comigo. Quer fuder comigo. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. Quer fuder comigo. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. Quer fuder comigo. Quer fuder comigo. Quer fuder comigo. Quer fuder comigo. Pega leve, baca no beat. Minha quebrada, fumando tudo bom. Mais tarde tem rolê, vou partir pro bailão. Tô nem vendo, já tô divorciado. Hoje tem revoada e nós vai ficar chamando. Leva tua amiga que tá eu e meu chegando. Leva tua amiga. Eu conheço que nós fuma um, putaria rola fino. Só minha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta pode. Bebida cavalo branco, fila no final do rolê. E voada com as pimpé. Só fica de peça que vai invitar. Puxei na minha finalinha, 5-7 de pepeca. Desce eu na boca, vê quem vai tá lá. Ele terminou com a ex, agora quer fuder comigo. Quer fuder comigo. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. Quer fuder comigo. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. De radinho e de pistola, é meu amarro nos envolvidos. Quer fuder comigo. Quer fuder comigo. Pega leve, baca no beat. É o MB. É mais um vídeo pra você. Sucesso. Hoje o moleque tá mudado, tá vivendo avançado. E essa mina safada pra me dar. Ela diz pra mim que sou um macharado. Para gostosa, apaixonei no rabo, cheio de cabelo e penetra de cara. A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. Vou sentar numa seita e tu começa a me penetrar. Que a Dani senta, a xereca, ela senta. Devagar, que a Dani senta, a xereca, a Dani senta. Senta, que a Dani senta, a xereca, ela senta. Devagar, que a Dani senta, a xereca, a Dani senta. Senta, que a Dani senta, ela senta. E tu começa a me penetrar. A xereca, a Dani senta, senta. Que ela senta, que ela joga. Oi, ela senta, senta. Que ela senta, que ela joga. Oi, ela senta, senta. Te ouço no beat, eu só vou apostar. Tá mudado, tá vivendo avançado. E essa mina safada quer me dar. Ela diz pra mim que sou um mascarado. Para gostosa, apaixonei no rabo, cheio do cabelo e penetra de cara. A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar. Vou sentar numa seita e tu começa a me penetrar. Que a Dani senta, a xereca, ela senta. Devagar, que a Dani senta, a xereca, a Dani senta. Senta, que a Dani senta, a xereca, ela senta. Devagar, que a Dani senta, a xereca, a Dani senta. Senta, que ela senta. E tu começa a me penetrar. A xereca, a Dani senta, senta. Que ela senta, que ela joga. Oi, ela senta, senta. Que ela senta, que ela joga. Oi, ela senta, senta. Não confundam, reino na base. Tá de brincadeira com os

pira, me pira, solteira agora. Me pira, me pira, me pira, minha boca puta. Tô solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tá solteira, me pira, me pira, minha boca puta. Solteira, me pira, me pira, minha boca puta. Solteira. Que hoje vai ter maldade. É que ela tá solteira e hoje chutou o balde. Eita, parei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. De jeito pai, eu vou sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Você, você. Sentar na você. Me pira, me pira, me pira. Me pira, me pira, solteira. Me pira, me pira. Me pira, me pira, solteira. Tá solteira, tá solteira, tá solteira. Tô solteira agora. Me pira, me pira, me pira, me pira, me pira. Solteira agora. Me pira, me pira, me pira. Notificação do meu celular, só podia ser. Tão falando por aí. Canal Brega na Geral, essa batida, neguinho. Quem diria? O original. J.A. Gravações, é sucesso. Uma duas cafetona, terra em zona, minha goma. Toda ciclonada, aguenta mais de só de fama. Fica de quatro da cama com essa cara de pidona. Bota a língua pra fora e deixa correr pra cá. E ela é muito bebezinha, ainda até dizendo. Cansada de mamadeira e nem quer saber de tanto. Tava tomando café e tomou café de pão. Acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que a gente faz? Escuta a boquinha nervosa, eu desisto na mamada. Canal Brega na gerência, feita. Cafetona, terra em zona, minha goma. Toda ciclonada, aguenta mais de só de cama. Fica de quatro da cama com essa cara de pitona. Bota a língua pra fora e deixa correr pra cá. E ela é muito bebezinha, ainda até dizendo. Cansada de mamadeira e nem quer saber de tanto. Tava tomando café e tomou café de pão. Acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que a gente faz? Acabou o leite, acabou o leite, acabou o leite, o que a gente faz? Escuta a boquinha nervosa, eu desisto na mamada. Solta mais uma que é explosão. amigo e ficou de perrequinho. Saiu pra balada casa mais pro Danilo. Ele brigou comigo, ficou de perrequinho. Saiu pra balada. Adeto na bota mais, bota devagar, minha vida se tira, vê se demais. Aquece, vai, eu sento, ó, sento no colo do pai. Aquece, vai. Eu sento no colo do pai. Eu não tô ligando, eu sento gostoso. E você se apaixona, eu não tô ligando. Sento gostoso. E aí, João Detona, esse canal tá pica, prega funk e hits vivo, o melhor que tá tendo. É o melhor, o barca na batida, neguinho. Jota, a gravações, é sucesso. No beco da favelinha, eu nem imaginava, trombei com a Patricinha, muito louca, bem chapada. Me empurrou na parede, botou o joelho no chão. Já pensei maldade, minha mente foi a milhão. Que me deixa na ponta do pé. Normal, ela chupa a cabeça do pau. Já olhei, meu pipi começou a chorar. Disse que com teus lábios adorou de alugar. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Normal, ela chupa a cabeça do pau. Já olhei, meu pipi começou a chorar. Disse que com teus lábios adorou de alugar. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Na ponta do pau. E aí, João Detona, esse canal tá pica, prega funk e hits vivo, o melhor que tá tendo. Imaginava, trombei com a Patricinha, muito louca, bem chapada. Me empurrou na parede, botou o joelho no chão. Já pensei maldade, minha mente foi a milhão. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Normal, ela suga a cabeça do pau. Já olhei, meu pipi começou a chorar. Disse que com teus lábios adorou de alugar. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Normal, ela suga a cabeça do pau. Meu pipi começou a chorar. Disse que com seus lábios adorou de alugar. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Na ponta do pau. Ela cabeça do pau. Mulher, que me deixa na ponta do pé. Na ponta do pau. Ela suga a cabeça do pau. E aí, João Detona, esse canal tá pica, prega funk e hits vivo, o melhor que tá tendo. No beat é o barca na batida, neguinho. Quem diria? Pega leve, barca no beat. JA Gravações, sucesso. Antes ela queria, hoje é você quem quer. Tá gostosa, safada, todo mundo quer. Quem banca ela é o patrão da favela. Que tá de S1000, no beco da viela. Que tá de S1000, drop na favela. Tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero me pegar. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero ver pegar. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero ver pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero ver pegar. Antes ela queria, Hoje é você quem quer, tá gostosa safada. Todo mundo quer. Quem banca ela é o patrão da favela. Que tá de S mil, no beco da viela. Que tá de S mil, de grok na favela. Hoje tá gostosa, né? Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero ver pegar. Tá safada, tá tenebrosa, é. Quero me pegar. Tá safada, tá safada. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero me pegar. Tá safada, tá safada. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero me pegar. Tá safada, né? Tá gostosa, tá. Tenebrosa, é. Quero me pegar. Tá safada, tá safada. Tá safada, tá. Tá gostosa, né? Quero me pegar. Pega leve, baca no beat. 21NG JA Gravações. Sucesso. Tá no dia vazio. Tá com saudade, né? Querendo voltar comigo. Me negou, agora aguenta. Corre atrás do prejuízo. De um momento, homens envolvidos. Hoje eu falo que te amo, amanhã só tô na vida. Tem várias cedendo que você negou. Juro por moça, te colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte nos aqui. Corre atrás do prejuízo. Curte o momento. Homens envolvidos. Hoje eu falo que te amo. Amanhã só tô na vida. Tem várias cedendo que você negou. Juro por moça. Te colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte nos aqui. Vem fuder em cima de mim. Com esse fogo na bunda que me deixa excitado. Eu tô buscando teu cabelo e dando tapa no teu rato. Eu com fogo na bunda, sei que isso te atrai. Quando eu fico de quatro, você me soca por trás. Me bota, vai, me soca, vai. Então puxa o meu cabelo, não para que eu quero mais. Me bota, vai, me soca, vai. Então puxa o meu cabelo, não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota, bota. Puxa o meu cabelo, não para, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota, bota. Puxa o meu cabelo, bota, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota, bota. WBeat que produziu. JA Gravações. Sucesso. Malvadona, safadona, eu sei que tu tá afim. Deixa o teu boy em casa, vem fuder em cima de mim. Com esse fogo na bunda que me deixa excitado. Eu tô buscando teu cabelo e dando tapa no teu rato. Eu com fogo na bunda, sei que isso te atrai. Quando eu fico de quatro, você me soca por trás. Me bota, vai, me soca, vai. Então puxa o meu cabelo, não para que eu quero mais. Me bota, vai, me soca, vai. Então puxa o meu cabelo, não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota, bota. Puxa o meu cabelo, não para, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota, bota. Puxa o meu cabelo, bota, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota. Não para que eu quero mais. Me bota, bota, bota, bota. WBeat que produziu. Mais um episódio. Puxa o meu cabelo, bota, bota, bota. Não

picada em quatro que agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer, tem que representar. E eu vou gravar você então, usar na gote do trás. Senta que o dia quer mais, cola que envolvido que o tolete é sagaz. Tá na gote do pai, senta que o pinga quer mais, cola que envolvido que o kick é sagaz. Vai ter que descer, descer, descer, tem que representar. Gravar você então, usar na doce do pai. Senta que o dia quer mais, cola que envolvido que o tolete é sagaz. Vai, vai, descer, descer, que o dia quer mais, cola que envolvido que o kick é sagaz. W Beat que produziu, mais um aqui se explodiu. Os criminosos de plantão, agora tu vai ver, se representar. Mano, vai bater. Pode, pode se chegar, agora que eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer, tem que representar. E eu vou gravar você então, usar na doce do pai. Senta que o dia quer mais, cola que envolvido que o tolete é sagaz. Tá na doce do pai, senta que o dia quer mais, cola que envolvido que o kick é sagaz. Descer, descer, descer, tem que representar. Eu vou gravar você então, usar na doce do pai. Senta que o dia quer mais, cola que envolvido que o tolete é sagaz. Vai, vai, descer, descer, que o dia quer mais, cola que envolvido que o kick é sagaz. W Beat que produziu, mais um é que explodiu. É o Rianzinho, hein? Quem me conhece tá ligado. E aí, eita, é vinho próprio. Jota, sucesso. Voado na quebrada, trajado de Silvê. Chama, chama as amiguinha pra geral, 3x3. Vem, tu é safada, dou várias pinceladas. Lá no meu barraco eu quero te ver pelada. Lá no meu barraco eu quero te ver pelada. Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá, ele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amassão, foi só sentada com raiva. Sentada com raiva, foi só sentada com raiva. Na foi só sentada com raiva, sentada, sentada com raiva, foi só sentada. Já que eu tô bem arrogante, vou levar você radical. Já que eu tô bem arrogante, vou levar você radical. Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau. Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau. Cala a boca e senta no pé, no pé, no pé, no pé, no pau. Cala a boca e senta no pé, no pé, no pau. É sucesso. Trajado de Silvei, chama, chama as amiguinha pra geral, 3x3. Vem, tu é safada, dou várias pinceladas. Lá no meu barraco eu quero te ver pelada. Lá no meu barraco eu quero te ver pelada. Tava eu de madrugada, no onde eu vou lá, ele bateu no meu portão. Pra nós dois fazer um amassão, foi só sentada com raiva. Sentada com raiva, foi só sentada com raiva. Na foi só sentada com raiva. Sentada, sentada com raiva, foi só sentada com raiva. Já que eu tô bem arrogante, vou levar você radical. Já que eu tô bem arrogante, vou levar você radical. Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau. Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau. Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau. Cala a boca e senta no pau, cala a boca e senta no pau, no pau. Ninguém tá aguentando com ele, não. É o Ney! Nem melhor, Jota, nem pior. Gravações. O diferente é sucesso. Ei! Pai! Se passa, eu disse, ei, te deixo no sufoco. Boa, tô na favela, o Madrid que faz gostoso. Cansei da minha titã, a fuga é de broche. De bloque na cintura, ninguém aguenta com nada. De bloque na cintura, traficando a noite inteira. multiplica que eu te indigno na sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Que é louco com fuzil na bandolheira. Tô trajadinho, boladão, de copo na mão. Tô trajadinho, boladão, de copo na mão. Vai, senta baladão, vai, senta baladão. Vai, senta baladão, vai, sarra, sarra, desce. Tô trajadinho, boladão, vai, senta baladão. Vai, sarra, sarra, desce. Tô trajadinho, boladão. Eu te indigno na sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Você pode. E é mais uma do John Jones. Não tem jeito. Se passa de swing, te deixo no sufoco. Boato na favela, o magro que faz gostoso. Cansei da minha titã, a fuga é de broche. De bloque na cintura, se quem aguenta com nós. Vem de bloque na cintura, tá ficando a noite inteira. O menor que tá aqui pra dele, não tão de brincadeira. O DJ que na sarra, que é louco, fuzil na bandolheira. Senta pra ladrão, vai sarra, sarra, desce. Tô trajadinho, tô ladrão. Eu te digo na sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Você coloca sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Vem de bloque na cintura, tá ficando a noite inteira. O menor que tá aqui pra dele, não são de brincadeira. Eu te digo na sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Você coloca sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. Eu te digo na sarra, que é louco com fuzil na bandolheira. E é mais uma do John Jones. Não tem jeito.